Oscar Romeo Charlie, confirma essa velocidade. 220 nós, o total 9907. Papatango, Oscar Romeo Charlie, confirma essa velocidade. Velocidade 220, Oscar Romeo Charlie. Sente, reduza para 200 nós, o número 4 na aproximação. 200 nós, número 4, Oscar Romeo Charlie. Objeto 6748, reduz velocidade para 230 nós. Azul 4209. Positivo, senhor. Está baixado, travado e tem o campo à vista no momento. 4209, livre posto, pistão no zero. Os 4 autorizado a final LS após estabilizado o localizador. Estabilizando já agora, 6224. Estabilizou, 6224. Aguarde a transferência de comunicações. Aguardando, senhor. Oscar Romeo Charlie, curva direita, proa 030, limite ao localizador. 060. 030, Oscar Romeo Charlie. Cinco. Esquerda, 6205, total 9907. Para o táxi, 142 a bordo, 2 horas e meia de autonomia, alterna. Alterna com o autorizado direita, via Índia, ponto de espera, reporta pronto para decolagem, o ajuste no 08. O Oxené 6303. No 08, o ajuste, corrigindo a nossa autonomia, 3 horas e 58 minutos. Oxené 6303. Seguinte. Voador, boa noite, 6224 Xaner, 4 milhas, por isso é. 050-6748. Guardando autorização na sua escolha. A nossa navegação aqui. Após o SMAT, teríamos com Luvito, depois Barbacena. Afirmo, SMAP, Luvito e após Barbacena. Copiou? Ok, obrigado. 9907, reduz a velocidade para a aproximação final. Está reduzindo o total, 9907. De Salvador ao 53, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso, taxiway Juliette, o azul 4209. Direita via Alfa, taxiway Juliette 4209. Reporta para ingresso na Juliette, azul 4209. Reporta para ingresso, Juliette. Confirmando já visual, 6224. Afirmo, visual. Gente, o Xané 6224 tem livre pouso na pistão no zero, vento variável com 03 nós, o Xané 6224. Variável com 3 livre pouso, 6224. Salvador, total 9907, na final com o trem mais travado. Gente, total 9907, continua a aproximação, aguarda informação de pista limpa. Afirmativo. O objeto 674 pode passar em TAP abaixo do 050? 1889 na 09. Gol no 889 confirmando que está pronto para o posicionamento. Afirmativo. Está Tá livre no 09, chama táxi. Gol no 889. Para o táxi, vai chamar na frequência da torre, 186. Gol no 889. Ok, falei no 186. Obrigado. Número 2 no setor, tem o tráfego da Gol já iniciando na retaguarda. Aguarda o passarinho 2224. Está livre, chama táxi no 889. Obrigado. O total 9907, o tráfego à frente agora 2,5 milhas, prestes a cruzar a cabeceira 10. Em caso de negativo, pista livre, na DA inicia a arremetida e reporta o total 9907. Aqui é paciente, total 9907. Toyota 3305, autorização Recife. Tá 3305 Recife no 330, número 1 no Procop, aguardando. Nossa escuta, 3305. Tané 62. O azul 4209, Juliette, portão 03. Juliette 03, 4209. O Oxané 6224, Solô 57, agilize o quanto possível, direita, reporta pista livre. O Oxané 6224. Agilizando, reportarei pista livre, ciente do total na curva. Não, comprei mais travado, total 9907. Atingir a DA e se arremetido, 99. Pista livre, 6224, via Foxtrot. 9907, livre pouso, variável com 2 nós. Aqui autorizado pouso, total 9907. Autorizado ele, foi reportando o localizador 6741. Charlie, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na pista 10. Confirmando, é o Oscar Romeo Charlie. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Oscar Romeo Charlie aguardando. Especializado, hein? O Oceano 6224, táxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 6224. Dois Salvadores, Sonar 6313, pronto, ponto de espera da 10. 6313, alinha e mantém, cabeceira 10. Alinha e mantém, cabeceira 10, Sonar 6313. Total 9907 no solo 58, libera a direita na minha escuta, para seguir Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo vai manter a sua escuta, atento ao balizador. Total 9907. Chané, obrigado aí pela acelerada aqui. Sem problema, desculpa aí. Não. Se fosse gol, eu tirei já era. Já era. Chané 6313, ao alinhar tem livre decolagem da 10, o vento variável com 02 nós. Alinhar na pista 10, decolagem, né? 6224, ingressa via Juliette até o portão 01. Juliette, pode posicionar 6224. Com um COB de 111, autonomia 3954, alterna Guarulhos. Gol 889, autorizado, inicial táxi, inicialmente até o través do portão 612. Delta 10 do metro. Passarei do 2224 após o Boeing da Gol liberar a retaguarda, autorizado iniciar no remoto, chama táxi. Sr. Oscar Romeo Charlie, visual com a pista. Presidente Oscar Romeo Charlie, confirmando baixado e travado. Afirmativo, trem baixado e travado. Presidente Oscar Romeo Charlie, o vento variável com 02 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado no zero, Oscar Romeo Charlie. Meia mensagem, 4-2. Salvador, Jet 6748, está interceptando o localizador. Sua escuta agora. Web 6748, boa noite, continua a aproximação, reporta passando o marcador externo embaixo travado. Reporta ao externo, 6748. 6313, decola 01 no controle 1208, bom voo. Controle 1208, obrigado, bom trabalho, 6313. Salvador, Oceaner 63, número 3, decola o sector da El, Lida, passa 2.000 pés. Oceaner 63, número 3, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. Nível 360, saída da El, Oceaner 63. Perdão. Ficou, confirma, por favor. No ponto de espera, chama pronto. 1018 no ajuste. 3 votos, obrigado. Sexta Prode da El ou Prode Lida. Autorizado a Leda, 6303. Sonar 6303, Prode Leda, obrigado. 60 para... Afirmativo, com fins no 360, número 2 para a BOP, aguardando no azul 4209. A subida é a da El? Da El, Leda, Bridge. Gol no 074, faça agora a frequência da torre 118, decimal 612, aguardando na posição, tem um tráfego que já finalizou o pushback em retaguarda. 6748, confirmando a pista, dá uma olhada. O Oscar Romeo Charles na escuta. Confirmando a pista, encontra-se molhada. Oscar Romeo Charlie no solo 03, libera a direita e chama a pista livre. 6748, copiou a informação da pista? Temático. Tem livre pouso na 10, o vento variável com 3 nós, web 6748. 48. Oscar Romeo Charlie, qual parte do destino? Prossegue via Alfa e chama para ingresso, tá com sua Juliette, Oscar Romeo Charlie. Oi, passarela 2224, acionado 3h40, 36 a bordo, alterna Fortaleza para o táxi. Passarela 2224, autorizado táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 1-0, chama pronto, ajuste 1-0 no 8. Pátio Índia 1-0 no 8, no ponto de espera chama pronto, 2224. No 889. No 889, alinha e mantém cabeceira no zero. É, mantém. estrela 10. O gol no 074 na escuta? Afirmativo. Coordena com a equipe de pátio após a passagem de um Charlie 560. A retaguarda, um jatinho, está autorizado a iniciar no 8 e chama táxi, após o jato. Afirmativo, após o tráfego, vai iniciar o gol no 074. O Oscar Romeo Charlie, após a passagem do passaredo, ingressa Juliette, contorna o pátio 1 e reporta Taxway Lima. Oscar Romeo Charlie. Firma, após a passagem do passaredo, já está autorizado o ingresso na Juliette, contorna o pátio 1 e chama na Lima. O Oscar Romeo Charlie. 6748, Solo 06, libera a direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e chama para ingresso na Taxi Juliette. Web 6748. Lima, prosseguindo na sua escuta. Via Alfa, chama para ingresso na Juliette, 6748. O gol 1889, livre decolagem da pista 10, vento variável com 03 nós. Livre decolagem, o gol 1889, pista 10. Dan 3305, cópia. Pronto, 3305. Gol no Dan 3325, Primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, controle 120, décima 8. Aciona 5455. Motorizado Recife 330 pela Uberwiz 58, decola da 190, curva esquerda na saída Puca, transição Aru. Controle 1208, aciona 5455, TAN 3305. Protejamento correto, portão 62, chama pronto, TAN 3305. Chama na TAN 3305. Oscar Romeo Charlie prossegue via Lima, Mike reporta na Quebec para o cruzamento da 17. Oscar Romeo Charlie. Confirmando 6748, São Paulo. Não, mantém a minha escuta, 6748. Passarei do 2224, alinhar e manter a cabeceira no zero. O Oscar Romeo Charlie confirmando, prossegue via Lima, Mike chama na Quebec para o cruzamento da 1735. O 1889 decolou. 1889 decola 08, controle agora 1208, bom voo. 08, boa noite. Muito boa noite, jogou 1889. Que até o hangar da Aerostar, o Oscar Romeo Charlie, boa noite. Do Seda Dael. 360 Dael, obrigado. 05. Juliette 05, 6748. Parede 2224, autorizado a decolagem pista 10, vento variável com 03 nós. Autorizado a Passarei do 2224, decola os 10, controle agora 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 4209, cópia. Azul 4209 com fins do nível 360 via rota Bridge, Up Zulu 16, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda direto Bridge, controle Salvador 1208, aciona 5460. 360, realizada rota direita da El, Leda e direto Bridge, controle 201. 4209. O resto uma pronto, portão 03, azul 4209. Para o TAC Gol no 074, está com 143 a bordo, 4 horas e 3 de autonomia, aterrando com fim. 074, autorizado TAC via parte 1, Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste no 098. ONU, parte 1, Índia, no ponto de espera. Quantas milhas no 889? No máximo 15. Confirme? 15 milhas. Sente. Uno 889, chame centro, Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 251, 3325, boa noite, gol 1889. No 074, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento variável com 03 mais. E vale a decolada 10, gol no 074. Passarelo 2224, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545-2085, passarelo 2224, final, boa noite. Boa noite. 208, obrigado, boa noite, 1074. Salvador, boa noite, Gol 1074, altitude 1807. Gol 1074, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL, está autorizado para a direita leda. Da EL para a direita autorizado, Gol 1074, sobe para 360. 5, chama táxi. Chama na borota, está 3305. Salvador, boa noite, 6224 Xané, informação Alfa, quando possível Aracaju. Aracaju 190, pronto, cópia, 6224. Pronto. O Xané 6224, autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle Salvador 120.8, aciona 5466. Aracaju 190, rota do plano, decolada 10 com curva pela esquerda, Puca, Jamo, Aracaju 1208, 5466. Reportarei pronto, foguete 01 para a posicionamento. Correto, 6244. Correto, 6224. Aguarde e coordenação com o centro. 1574. Então vai, precisaria um pequeno desvio à direita aqui da informação. Devi de risco. Obrigado. Gol 1074, autorizada para o de Bridge. Autorizado o Bridge.